eu não queria escrever no meu livro de fracassos. Oh, oh, oh. Há mil maneiras de sonhar com melodias para cantar, mas hoje em dia o que eu vejo são só coisas que eu não queria perder, como a vida do teu beijo. Estou aqui para sentir, estou aqui para os sorrisos e abraços que deixaram de existir. Venho aí para brilhar, o meu palco é para cantar e dançar. Não há medo de encontrar, vem daí. Estou aqui para sentir, estou aqui para os sorrisos e abraços. Pensamento. volta ao de amor, só para esconder a dor. Disseste que abraçavas o mar, e se eu naufragasse estavas lá para me amparar. Mas tinha medo de acordar. Eu sentia. Agora dormes no céu, com uma estrela a olhar por mim. Pai, eu dou-te esta canção para saberes que penso em ti. Abraçavas o mar, e se naufragasse estavas lá para me amparar. Mas tinha medo de acordar. E eu sentia. Eu não vou ficar. Oh. Vem, meu amor, sei que tu vens para ficar comigo. Yeah. sinal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Deixa o teu sol voltar a nascer. E se eu não... não é de ninguém e só espera por quem quer abraçar. O teu futuro é encontrar alguém que te possa levar mais longe, alcançar esse horizonte que não é de ninguém e só espera por quem o quer abraçar. O teu futuro é encontrar alguém que te possa levar mais longe, alcançar esse horizonte que não é de ninguém e só espera por quem o quer abraçar. Canal 2 Antena Web. Onde fiz um pacto com alguém. Talvez com o demônio. Dizem que não gostas de ninguém. Escondes o teu ódio. Terás tua magia, poder na tua mão. Escreveste a luz do dia e levaste do céu. Eu não sei quem és, nem de onde vais. Finges ser quem és. Naquela noite, com frases tão ousadas. Eu não sei quem és, nem de onde vais. Finges ser quem és. Tudo vou ficar aqui. Não sei se hoje vou gostar de ti. Não sei o que amanhã eu vou sentir. Rir, chorar. Não sei ainda se te vou escrever. Nem sequer se te vou ligar. Não sei o que é suposto eu fazer. Eu esquecer, lembrar. Fala, grita, faz-me ser. Deixes o tempo voar, partir. Não me perguntes onde eu andei. Não me perguntes se há um depois. Pensa que se quiseres o mundo é só de partir. Vai.